Ficheiro 4. 7. Segundo dizia Rino, o irmão mais velho de Lila, a menina tinha aprendido a ler por volta dos 3 anos, olhando para as letras e para as gravuras do seu silabário. Enquanto fazia os trabalhos de casa na cozinha, ela sentava-se a seu lado e conseguia aprender mais do que ele. Rino era quase 6 anos mais velho do que Lila. Era um rapaz destemido que se destacava em todos os jogos do pátio e da rua, sobretudo no lançamento do peão. Mas ler, escrever, fazer contas, aprender poesias de cor, não eram coisas para ele. Ainda ele não tinha 10 anos quando o pai, Fernando, começou a levá-lo todos os dias para a sua oficina de sapateiro numa ruela do outro lado da Rua Larga para lhe ensinar o ofício de remendão. Nós, as meninas, quando o encontrávamos, sentíamos-lhe o cheiro a pés sujos, a gáspias velhas, a massa de sapateiro. E gozávamos com ele, chamávamos-lhe chineleiro. Talvez fosse por isso que ele se gabava de estar na origem da proeza da irmã. Mas a verdade é que nunca tiveram silabário e nunca se sentara nem um minuto a fazer os trabalhos de casa. Portanto, era impossível que Lila tivesse aprendido devido à aplicação escolar dele. Era mais provável que ela tivesse compreendido precocemente como funcionava o alfabeto, graças às folhas de jornal em que os clientes embrulhavam os sapatos velhos e que o pai às vezes levava para casa para ler à família as notícias locais mais interessantes. Não importa, fosse de uma maneira ou de outra, o facto relevante era este. Lila sabia ler e escrever. E daquela manhã cinzenta em que a professora Nulo revelou, ficou-me na lembrança, sobretudo, a sensação de fraqueza que essa notícia causou em mim. Desde o primeiro dia que a escola me parecera um lugar muito mais bonito do que a minha casa. Em todo o bairro, era o sítio onde me sentia mais em segurança. Ia para lá cheia de entusiasmo. Estava com atenção nas aulas, fazia com o máximo cuidado tudo o que me diziam para fazer, aprendia. Mas gostava sobretudo de agradar à professora, gostava de agradar a toda a gente. Em casa era a preferida do meu pai e os meus irmãos também me estimavam. O problema era a minha mãe, as coisas com ela nunca corriam bem. Já nessa altura, com pouco mais de 6 anos, tinha a impressão de que ela fazia tudo para me dar a perceber que eu era supérflua na vida dela. Não simpatizava comigo nem eu com ela. Repugnava-me o seu corpo, coisa que ela provavelmente intuía. Era aloirada, de olhos azuis, opulenta. Mas nunca se sabia para onde o seu olho direito estava a olhar. E a perna direita também não funcionava muito bem. Ela chamava-lhe a perna ofendida. Cocheava. E o passo dela perturbava-me, sobretudo de noite, quando não conseguia dormir e caminhava pelo corredor. Ia à cozinha, voltava para trás, recomeçava. Às vezes ouvia-a esmagar com o calcanhar, cheia de raiva, as baratas que se introduziam pela porta de entrada, e imaginava com os olhos furiosos como quando se irritava comigo. Não era feliz, com certeza. As tarefas da casa consumiam-na, e o dinheiro nunca chegava. Zangava-se muitas vezes com o meu pai, que era porteiro na câmara, berrava-lhe que ele tinha de inventar qualquer coisa, que assim não se podia continuar. Discutiam. Mas como o meu pai nunca levantava a voz, nem quando perdia a paciência, eu tomava sempre o partido dele, contra ela. Embora ele às vezes lhe batesse e soubesse ser ameaçador para mim. Fora ele e não a minha mãe que me disseram no primeiro dia de escola: Lenúcia, porta-te bem com a professora que nós deixamos de estudar. Mas se não fores boa aluna, se não fores a melhor, o papá precisa de ajuda e tu vais trabalhar. Aquelas palavras tinham-me assustado muito. Todavia, embora pronunciadas por ele, senti que fora a minha mãe que lhes sugerira, que lhes impusera. Prometi aos dois que seria boa aluna. E as coisas tinham logo corrido tão bem que a professora me dizia muitas vezes: Greco, vem sentar-te ao pé de mim. Era um grande privilégio. A professora tinha sempre junto de si uma cadeira vazia e chamava as melhores alunas para ali se sentarem como prémio. Eu, nos primeiros tempos, estava sempre sentada a seu lado. Ela incitava-me com palavras encorajadoras, gabava os meus caracóis loiros e assim reforçava em mim o desejo de fazer tudo bem. Era o contrário da minha mãe, que quando eu estava em casa me cobria tantas vezes de repreensões e às vezes de insultos que só me apetecia esconder-me num canto escuro e esperar que ela nunca mais me encontrasse. Pois aconteceu que a senhora de Cherulo veio à aula e a professora Oliveira nos revelou que Lila estava muito muito mais adiantada do que nós. E mais ainda, passou a chamá-la mais vezes do que a mim para nos sentarmos a seu lado. O que essa despromoção causou dentro de mim, não sei. Hoje é-me difícil dizer com exatidão e clareza aquilo que senti. A princípio, talvez nada, um pouco de ciúmes, como todas. Mas foi sem dúvida nessa altura que nasceu em mim uma preocupação. Pensei que, embora as minhas pernas funcionassem bem, corria constantemente o risco de ficar coxa. Acordava com essa ideia na cabeça e levantava-me logo da cama para ver se as pernas ainda estavam em ordem. Talvez fosse por isso que fixei o pensamento em Lila, que tinha umas perninhas muito magras e ágeis e não parava de as mexer. Dava pontapés mesmo quando estava sentada ao lado da professora, de tal forma que ela se irritava e depressa a mandava voltar para o lugar. Então, alguma coisa me convenceu de que se eu andasse sempre atrás dela, acompanhando a sua passada, o passo da minha mãe, que me estava gravado na cabeça e dela não saía, deixaria de ser uma ameaça para mim. Decidi que tinha de me regular por aquela menina, nunca a perder de vista, mesmo que ela se aborrecesse e corresse comigo. 8. É provável que tenha sido isso a minha maneira de reagir à inveja e ao ódio e de sufocá-los. Ou talvez tenha disfarçado desse modo o sentimento de subalternidade, o sortilégio que estava a sofrer. Preparei-me, claro está, para aceitar de bom grado a superioridade de Lila em tudo e também as suas prepotências. Além disso, a professora comportou-se de maneira muito perspicaz. É verdade que chamava Lila muitas vezes para se sentar a seu lado, mas dava a impressão de que o fazia mais para ela se portar bem do que para premiá-la. Com efeito, continuou a elogiar Marisa Charratore, Carmela Peluso e principalmente a mim. Deixou-me brilhar com uma luz viva, encorajou-me a ser cada vez mais disciplinada, mais diligente, mais subtil. Quando Lila se deixava de turbulências e me passava à frente sem esforço, a professora elogiava-me primeiro a mim, com moderação, e só depois exaltava a competência dela. Sentia mais o veneno da derrota quando era a Charratória ou a Peluso que me ultrapassavam. Se ficava em segundo lugar depois de Lila, fazia uma expressão resignada de aceitação. Nesses anos, creio que só receava uma coisa, nunca vir estar a par de Lila nas hierarquias estabelecidas pela professora Oliviero. Nunca a ouvir dizer com orgulho que a Cerullo e a Greco eram as melhores. Se um dia ela dissesse que as melhores eram a Cerullo e a Charratória, ou a Cerullo e o Peluso, eu caía morta. Por isso empreguei todas as minhas energias de menina, não para me tornar a melhor da aula, parecia-me impossível consegui-lo, mas para não cair para terceiro, quarto ou último lugar. Dediquei-me ao estudo e a muitas outras coisas difíceis que me eram estranhas, só para me manter a par daquela menina terrível e brilhante. Brilhante para mim. Para todos os outros alunos, Lila era simplesmente terrível. Da primeira à quinta classe da primária, por culpa do diretor e também um pouco por culpa da professora Oliviero, foi a menina mais detestada da escola e do bairro. Pelo menos duas vezes por ano, o diretor obrigava as classes a competirem umas com as outras, de forma a apurar quais os alunos mais brilhantes e, consequentemente, quais os professores mais competentes. A professora Oliviero gostava dessas competições. Em permanente conflito com os seus colegas, com os quais por vezes parecia perto de chegar a vias de facto, servia-se de Lila e de mim como prova evidente da sua competência, de que era a melhor professora da escola primária do nosso bairro. Por isso, levava-nos muitas vezes às outras salas de aula, independentemente dos encontros organizados pelo diretor, para competir com outras crianças, meninas e meninos. Habitualmente, eu era enviada para apalpar o terreno, para sondar o nível de competência do inimigo. Geralmente ganhava eu, mas sem exagerar, sem humilhar professores nem alunos. Era uma menina de caracóis loiros, bonitinha, feliz por me exibir, mas não atrevida. E transmitia uma impressão da delicadeza que entrenecia. Se depois fosse a melhor a receitar as poesias, a cantar a tabuada, a fazer divisões e multiplicações, a dizer que os Alpes eram marítimos, Cássios, Graios, Apeninos, etc., os outros professores faziam-me uma festa. Os alunos sentiam que me esforçava muito para aprender aquilo tudo de cor e por isso não me odiavam. O caso de Lila era diferente. Na primeira classe já estava além de qualquer competição possível. A professora até dizia que, com um pouco de esforço, seria capaz de fazer a prova da segunda classe e passar para a terceira com menos de 7 anos. Depois essa distância aumentou. Lila fazia de cabeça contas complicadas. Nos ditados não dava um erro. Falava sempre em dialeto, como todos nós, mas quando era preciso puxava de um italiano, como mandam os livros, usando até palavras como avesado, luxuriante, com todo o gosto. De modo que, quando a professora a mandava para o terreno, para dizer os modos e os tempos dos verbos, ou resolver problemas de aritmética, extinguia-se qualquer hipótese de lhe mostrar em boa cara. Os ânimos exaltavam-se. Lila era demais para qualquer pessoa. Além disso, não dava abertura para amabilidades. Para nós crianças, reconhecer a sua competência era o mesmo que admitir que nunca seríamos capazes de alcançar, que era inútil competir. E para os professores e professoras, significava aceitar que tinham sido crianças medíocres. A sua rapidez mental fazia lembrar um sibilo, um relâmpago, uma picada letal. E nada no seu aspecto poderia servir para suavizar essa impressão. Andava desgrenhada, suja, nos joelhos e nos cotovelos tinha sempre crostas de feridas que não tinham tempo de sarar. Os olhos grandes e vivos sabiam transformar-se em duas fendas, no fundo das quais, antes de qualquer resposta acertada, havia uma expressão que não só parecia pouco infantil, como talvez não humana. Todos os seus movimentos avisavam que era inútil fazer-lhe mal, porque fosse como fosse, ela arranjaria maneira de nos fazer ainda mais mal. O ódio, portanto, era tangível. Eu sentia-o. Tanto as raparigas como os rapazes a detestavam, mas os rapazes mais abertamente. Aliás, por qualquer motivo secreto, a professora Oliviero tinha prazer em levar-nos, sobretudo, às salas de aula onde, mais do que alunas e professoras, podíamos humilhar alunos e professores. E o diretor, por motivos seus igualmente secretos, privilegiava sobretudo competições desse mesmo tipo. Cheguei a pensar que na escola se apostasse dinheiro, talvez até muito naqueles nossos encontros, mas foi exagero meu. Provavelmente era apenas uma forma de dar vazão a velhos rancores, ou de permitir que o diretor tivesse rédea curta sobre os professores menos capazes ou menos obedientes. O que é certo é que uma manhã, nós duas, que na altura andávamos na segunda classe, fomos levadas, nem mais nem menos, a uma quarta classe, a do professor Ferraro, onde se encontravam Enzo Scano, o malvado filho da vendedora de fruta e hortaliça, e Nino Sarratore, o irmão de Marisa, que eu amava. Toda a gente conhecia Enzo. Era repetente e pelo menos duas vezes tinham-no levado a percorrer as salas de aula com um cartaz ao pescoço em que o professor Ferraro, um homem alto e muito magro, de cabelos grisalhos cortados à escovinha, rosto pequeno e enrugado, olhos inquietos, havia escrito burro. Nino, pelo contrário, era tão bom, tão dócil, tão silencioso, que era conhecido e querido principalmente por mim. É claro que Enzo não valia nada, escolarmente falando. Tinham-no debaixo do olho só porque era brigão. Os nossos adversários em questão de inteligência eram Nino e, descobrimos logo, Alfonso Carracci, terceiro filho de Don Aquile, um menino muito estimado, da segunda classe como nós, que aparentava menos do que os 7 anos que tinha. Passava por ser muito inteligente e apercebeu-se que o professor o chamara ali à quarta classe por ter mais confiança nele do que em Nino, quase 2 anos mais velho. Houve uma certa tensão entre Oliviero e Ferraro devido à convocatória imprevista de Carracci e depois o desafio começou, perante as duas classes reunidas numa mesma sala. Perguntaram-nos os verbos, perguntaram-nos as tabuadas, perguntaram-nos as 4 operações, primeiro no quadro e depois de cabeça. Dessa particular ocasião, ficaram-me na cabeça 3 coisas. A primeira é que o pequeno Alfonso Carracci me derrotou imediatamente. Era calmo e preciso. E o que tinha de bom era que não gozava com uma pessoa quando a vencia. A segunda é que Nino Sarratore, surpreendentemente, quase nunca respondeu às perguntas. Ficou embasbacado como se não percebesse o que os 2 professores lhe perguntavam. A terceira é que Lila fez frente ao filho de Don Aquila e sem garra, como se não lhe importasse que ela vencesse. A cena só se animou quando se passou aos cálculos de cabeça de adições, subtrações, multiplicações e divisões. Alfonso, apesar da apatia de Lila, que por vezes ficava calada como se não tivesse ouvido a pergunta, começou a falhar. Errava sobretudo as multiplicações e as divisões. Por outro lado, se o filho de Dona Aquila se ia abaixo, Lila também não estava à altura. Por isso andavam mais ou menos a par. Mas a certa altura deu-se um facto imprevisto. Pelo menos duas vezes, quando Lila não respondeu ou Alfonso errou, ouviu-se a voz de Enzo Scano, cheia de desprezo, vinda das últimas carteiras, dizer o resultado certo. Aquilo espantou os outros alunos, os professores, o diretor, espantou-me a mim e a Lila. Como era possível que um rapaz como Enzo, preguiçoso, incapaz e delinquente, soubesse fazer contas de cabeça complicadas melhor do que eu, do que Alfonso Carace, do que Nino Sarratore? Foi como se Lila tivesse acordado de repente. Alfonso ficou fora do jogo num instante e, com o consentimento orgulhoso do professor, que prontamente trocou de paladino, iniciou-se um duelo entre Lila e Enzo. Fizeram frente um ao outro durante muito tempo. A certa altura, o diretor, passando por cima do professor, chamou ao estrado para junto de Lila o filho da vendedora de fruta e hortaliça. Enzo levantou-se da última carteira, entre risadinhas nervosas, suas e dos seus acólitos, mas depois postou-se junto ao quadro, em frente de Lila, sério, sem à vontade. O duelo prosseguiu com contas de cabeça cada vez mais difíceis. O rapaz dava as respostas em dialeto, como se estivesse na rua e não numa sala de aula, e o professor corrigia-lhe a dicção. Mas o resultado estava sempre certo. Enzo parecia muito orgulhoso daquele momento de glória, ele próprio admirado de ser tão inteligente. Depois começou a ir-se abaixo, porque Lila acordara definitivamente e agora tinha os olhos semicerrados, muito determinados, e respondia com precisão. Enzo, por fim, perdeu. Perdeu, mas não se conformou. Começou a praguejar, a gritar obscenidades terríveis. O professor mandou-o pôr-se de joelhos atrás do quadro, mas ele recusou sair. Levou chibatadas nos dedos e foi arrastado pelas orelhas até ao canto do castigo. O dia de escola acabou assim. Mas a partir daí, o bando dos rapazes começou a atirar-nos pedras. 9. Aquela manhã do duelo entre ela e Enzo é importante na nossa longa história. Ali se iniciaram muitos comportamentos de difícil decifração. Por exemplo, viu-se claramente que Lila, se quisesse, era capaz de dosear o uso das suas capacidades. Fora isso que fizera com o filho de Dona Aquile. Não só não quisera vencê-lo, como calibrara silêncios e respostas de forma a não se deixar vencer. Nessa altura ainda não éramos amigas e não podia perguntar-lhe por que tivera aquele comportamento. A verdade é que não era preciso fazer perguntas. Eu calculava qual era a razão. Tal como eu, também ela estava proibida de fazer desconsiderações, não só a Dona Aquila como a toda a família. Era assim. Não sabíamos de onde vinha aquele medo, rancor, ódio, condescendência que os nossos pais mostravam sentir pelos Carracci e que nos transmitiam. Mas existia. Era um facto. Assim como o bairro, as suas casas de um branco sujo, o cheiro miserável dos patamares, a poeira da rua. Com toda a probabilidade, também Nino Sarratori ficava calado para permitir que Alfonso desse o seu melhor. Bonito, delicado e nervoso, bem penteado, com aquelas pestanas compridas, poucas coisas gaguejara e, por fim, calara-se. Para continuar a amá-lo, quis pensar que tinha sido assim. Mas cá no fundo tinha certas dúvidas. Fora decisão dele, como acontecera com Lila? Não tinha a certeza. Eu pusera-me de parte porque Alfonso realmente era melhor do que eu. Lila podia tê-lo batido imediatamente, no entanto, decidira apostar no empate. E ele? Houve qualquer coisa que me confundiu, que me entristeceu. Não foi incapacidade dele nem desistência, mas antes, diria eu, uma cedência. Aquele gaguejar, a palidez, o roxo que lhe engolira de repente os olhos, como era bonito assim, lânguido, e todavia como me desagradara a sua languidez. Também Lila a certa altura me parecera bonita. Geralmente a bonita era eu, Ela, pelo contrário, era seca como uma anchova salgada. Exalava um cheiro a bravio. Tinha uma cara comprida, estreita nas têmporas, apertada entre duas faixas de cabelo liso e negro. Mas quando decidira eliminar Alfonso e Enzo, iluminara-se como uma santa guerreira. Subira-lhe um rubor às faces, que era o sinal de uma chama libertada por cada recanto do corpo, de tal forma que pela primeira vez pensei: Lila é mais bonita do que eu. Portanto, eu era segunda em tudo. Fiz votos para que ninguém se apercebesse disso.